18, São Rio, desceu o controle, Salvador. Ajuste 10, 13, desça para 8000, a chegada é bom. 8000, 10, 13, desce na formação Bravo. Passou de bonde, 32, São Rio, ou melhor, Alagoenha. São 38, 91, passa Lagoinha, desça para 5. Lagoinha, desce 050, já? Não, não. Desça para 5 mil pés. 5 mil pés, 38, 91. Gol 1592, ajuste 10013, desça para 6000 e voe para Serra Vitor 368 para o RNAV. Salvador, boa noite. Airport, Portugal 024, information Alpha, ready in 5 minutes, request clearance to Lisboa. Portugal 024, send by to clearance. Portugal 024. When ready for clearance, request 5-3 manager. Okay, standing by. São 3891, voo Sierra Vida 367, desça para 4000, autorizado a RNAV. 367, 4000, autorizado a RNAV da 10, está 3891. Uno 592. Desça. Para 2.500 pés. Voa sobre água, descida sem restrições. Voe para o Serra Vitor 366, está autorizado a aproximação, Renato. Cara, 366, em aproximação, reduz a checa do trem, chame torre, 1895. 1895, 3891. Tá 3891, tráfego avistado, talvez seja uma camada, vai furar a instância. Vento 1 no 0 graus, 109, ajuste agora Mi 13, no 3, Mi 13 no 0 no 3. Checado, pista 10 para autorizar. Gente, livre pouso, pista 1 no 0, agora cruzando 2 e 100, totalmente visual. Salvador, 3520. Ao controle, Salvador. Ajuste agora, 1903, desça para 6000, voe para o Serra Vida 366, aproximação Renato. Os 592 em aproximação, reduz a checa trem, torre 1895. Voo no 592, ciente, continue a aproximação, já avistado, aguarde informação de pista livre. No solo 12, direita 121, decimal 9. 209, obrigado. No solo 15, libera direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, bom nosso 592. 592, taxi civil Alfa, reporte antes das 10. Alfa, reportaremos. Dan 3520, desça para 2500 pés, está autorizada a aproximação à RNAV. 2500, autorizado à RNAV, Dan 3520. Código 024, meu check vai para o Antex do Índia. Um holding point, call tower, 118.95, 27.101, 13. Aproximando da Juliette, voo 592. Nascente da Juliette, você sabe desse. Portugal 09, Portugal 024, holding point, runway 10. Portugal 024, boa noite, cleared for line up and take off. Runway 10, the wind is 100 degrees, 08 knots. Cleared line up and take off, runway 10, Portugal 024. 024. Trans 3520 em aproximação, reduz a checa 3, chame Torre, 1-1-8-9-5. 95, Trans 3520. Foi Salvador, boa noite, Trans 3520. 3520, bom dia, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guardando, 3520. Gal 024, airborne at 22, canal Salvador Departure 120.8, have a nice trip. Salvador Departure 120.8, Portugal 024, Deus, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, Airport Control 024, Puka Departure Crossing 1800. Portugal, 024 Control, at rate the CanTech proceed as clear. As clear, Airport Control 024. Então 3520, autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 089. Sensível pouso, pistão no zero, 3520. 3520 no solo 27, libere à direita, chame solo 121, decimal 9. Solo 219, boa. Solo Salvador, boa noite, tá? 3520, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette 7, tá? 3520. Portugal 024, Kent, Texas Center, frequency 126.85, over. 126, decimal 85, approach, 024, decimal 9. Good. dia, gol 1812, passa 190, dá 150, informação Charlie. Gol 1812, este é o controle de Salvador, ajuste 1095, desça para 5.000 pés, voo em Serra Vitor 366, aproximação Renato. 5.000, 1095, Serra Vitor 366, para Renato, dá 1-0, gol 1812.